madrugada azul sem luz, dias de brinquedo. Linda assim me veio e eu me entreguei. Inocentemente, como um selvagem, como o brilho esperto dos olhos de um cão. Amor, amor, diz que pode, depois morde pelas costas sem querer. Como um leão caçando medo, meu canto.